próxima atração. Programa Razão para Viver, de 21 às 22 horas. Itaguari AM. Adote o verde. Verde é saúde, clima, ecologia e futuro. Plante uma árvore na sua calçada para mais sombra e oxigênio. Deu exemplo em face adiante. ZYH 671, 1340 kHz. Rádio Pitaguari. Estúdios localizados na Avenida Maria Osana Matos Lima, número 90, Distrito Industrial 1, Maracanaú, Ceará. Uma emissora filiada à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a SET. Maracanaú, terra de gente boa. No programa Razão para Viver, Mauro Gualberto. Boa noite, estamos começando mais um programa Razão para Viver, aqui diretamente do estúdio da Rádio Pitaguari AM 1340. Estaremos com você, amado irmão e ouvinte, até às 22 horas com louvores, história da Bíblia e a reflexão da palavra de Deus. E para sua participação, ligue 3382-2222. Você liga, oferece aí a próxima música. Estamos aqui para lhe atender. Pensamento do dia. Toda a manhã, na África, o leão acorda e sabe que precisa correr mais rápido do que a gazela. Caso contrário, morrerá de fome. E a gazela também acorda toda manhã, sabendo que precisa correr mais rápido do que o leão para sobreviver. Não importa se você é uma gazela ou um leão, quando o sol nascer, comece a correr. Vamos ouvir a nossa primeira música dessa noite. Grandes coisas vão acontecer aqui com Fernandinho. Thank you. sexta-feira, 23 de setembro de 2016. Nós estamos chegando aí ao finalzinho do nosso nono mês do ano. Logo, logo chegará o final do ano, que é Natal. Realmente esse ano passou rápido, né? A gente não percebe, mas se você prestar bem atenção, os dias têm sido mais curtos, né? Tudo é dentro da vontade de Deus. Amados irmãos, são exatamente 21 horas e 8 minutos aqui na Rádio Pitagoria M 1340. Programa Razão para Viver, uma realização da Igreja Bíblica de Pajuçara. Vamos ouvir, quero compartilhar com você esses dois louvores que vamos ouvir agora. Deus está contigo, com Rose Nascimento, e quão grande é o meu Deus. Então reflita na mensagem destas duas músicas, que são de grande bênção para nós. Vamos ouvir. Itaguari. Está comigo também. Sabe por quê? Porque Deus me deu uma bênção muito grande. Me deu uma gravadora maravilhosa. A Zecap gosta. E a Zecap é mais uma bênção na minha vida, amém? Meu Deus. apresentando o programa Razão para Viver. História da Bíblia. Momento para pensar. Gênesis, capítulo 19, verso 1 ao 28. A destruição de Sodoma e Gomorra. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, em cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando o viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantai-vos-ei de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Estou-lhe muito e foi ao encontro na casa dele. Deu-lhe um banquete, fez assar uns pães ázimos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, todos os mortos como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Aqui, pois, faremos pior do que a ele. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos os quantos têm na cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seu genro, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher, as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a eles e a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em todos os caminhos a campina, foge para o monte, para que não pereça. Respondeu-lhe Ló: Assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morro. Eis aí uma cidade perto para o qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá? Porventura não é pequena? Nela viverá a minha alma? Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo. Para não subverter a cidade de que acabas de falar, apressa-te e fugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiverem chegado lá. Por isso se chamou Zoá o nome daquela cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoá. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e sobreverteu aquela cidade e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Amém. Salvação, a quem temerei?